Então, alquimistas, DJ Bandeira nos riscos. O alquimista. Então, alquimistas. Mia, o alquimista. Então, alquimistas. Alquimia. Então, alquimistas. Alquimista de alquimia da alma humana. Eu monto planos como um cavaleiro monta cavalo. O buraco é mais embaixo, eu te obrigarei a cavalo. Eu afiei meu verso pra cravá-lo em seu crânio. Urino nos que enriquece, eu quero enriquecer o urânio. Deixa que eu explodo tudo, pode deixar só calculista. Eu vivo num mundo de faz de conta. A meteorologia diz que o tempo vai fechar, mas o meu delivery jamais vai entregar as pontas. Só vou manter meu foco até que a luminária quebre. Quer morrer incinerada, só tu vim testar minha febre. Isso daqui é rap, você não faz jus, otaco. Agora cê tá nasce nunca e olha quem conduz o taco. Aí presta atenção pra não ter só fatia mordiscada. Geral fala besteira, os cotovelo de escada. Onde quero eu subo sem fazer ninguém de escada. Atravessa, te derrubo igual conexão de escada. Sai da frente, é o avalanche, eu quero ver o esqui valente. Filma nós, roubamos a cena, fotógrafo esqui valente. Bata um jab, passa mal nessa pedra filosofal. Nosso som bate pesado e cê não troca equivalente. Sai da frente, é o avalanche, eu quero ver o esqui valente. Filma nós, roubamos a cena, fotógrafo esqui valente. Bata um jab, passa mal nessa pedra filosofal. Nosso som bate pesado e cê não troca equivalente. Artilharia tipo black, cachorreira como cílios. Faço do rap um vírus com meu verso patológico. Bem distante do náufrago. Quem são esses que malfragou? Bateu de frente e naufragou. Vai virar patológico, patético. Seu código de honra ser bozo. Sou ético, resisto o sistema nervoso. Poético, transmuto todos os maus elementos. Profético, educo, espalco meus mandamentos. Uns dirão que sou cápula por fazer minha cúpula. Ser mais lenda que Drácula, mitando aqui e acolá. Marcando como mácula, vegete igual rúcula. Pois se querer disputa, a probabilidade é trupula. Não vim me intitular, nem estipular parâmetro. Ando com a vida nos trilhos, mas se precisar para o metrô. Alquimista retrô, faço até risco no couro. Vim fazer se de pirata virar um disco de couro. Sai da frente, é o avalanche, eu quero ver o esqui valente. Filma nós, roubamos a cena, fotógrafo esqui valente. Bata um jab, passa mal nessa pedra filosofal. Nosso som bate pesado e cê não troca equivalente. Sai da frente, é o avalanche, eu quero ver o esqui valente. Filma nós, roubamos a cena, fotógrafo esqui valente. Bata um jab, passa mal nessa pedra filosofal. Nosso som bate pesado e cê não troca equivalente. Meu verso é pesadão, beat pesadão, teu é lesadão. Verso magro que toma coscar. Não disfarça não, vaga de humildão. Cês roubam a cena então. Haha, ha, já ganhei o Cinemark. Embarque nessa viagem, que é um duelo marque. Sua derrota vai ser tão clássica quanto o bêbado perder a monarca. Largue na frente, corra, te alcance, e não ultrapasse. Seus 10 anos de correria eu deixo pra trás no passo. Verso eu traço e faço, no mastro eu maço. Amasso, espaço, escasso, improviso sem embaraço. Arregaço, cabaço, que não transforma sua merda em rap. Nem sendo alquimista, desista da vida de artista. Sai da pista, enquanto eu risco teu nome da lista. Meu DJ risca, no beat, tira teu som no repeat. Bota o nosso permite, que eu te hit. Isou e cato a cara, e com caras que se acham cara. Com suas roupas caras e suas duas caras na capa da caras. Minha ideia é clara, o verso não para, dispara aqui. E se girar o disco ao contrário, se ouve Deus fazendo um free. Milagres são só alquimia. Seus milagres são só alquimia. Quimia. Quimia. Quimia. É verdade o que eles disseram. Seus milagres são só alquimia. Quimia. Quimia. É verdade o que eles disseram.